andrecedesmoral.com.br. Sigo na busca da minha melhora, não vou parar essa porra agora. Nem adianta me desejar de mal. Yeah, yeah, não, não. Tava na pior, mas me restaurei. Olha onde eu tô por agora. Vivo empilhando nota de 100, faturando como ninguém. Jamais viu a meta chorar por todo o Brasil, fazendo cash com os niggas for real. Hey, gang, gang, gang, gang, yeah. Chegar aqui, ralei bastante pra chegar no fim, mas ainda não é o fim. Não, não, mas ainda não é o fim. Não, não. Só eu sei quão difícil pra chegar aqui, ralei bastante pra chegar no fim, mas ainda não é o fim. Oh, não, não, mas ainda não é o fim. Oh, não, não. Vai! Eu vivo em busca da minha melhora. Não vou parar essa coisa. Para essa porra agora, nem adianta me desejar em mal. Yeah, yeah, não, não, yeah, hey, não, não, yeah. Mas sei.